com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Então, gente, vamos começar aí com esse primeiro capítulo que introduz a história toda, né? Uma tragédia. Uma tragédia gigantesca. Imagina a situação dessa mulher, numa época em que as mulheres não tinham muito o que fazer, né? O jeito de ganhar a vida, de ter um futuro, era se casar e ter filhos. Nós vimos, inclusive, ontem, né? O caso daquela pessoa que... O Salomão fala a respeito, né? Mesmo, imagine se uma pessoa tem 100 filhos e não morre, pode ver os filhos todos crescerem, e se essa pessoa não pode desfrutar do bem, é melhor um aborto. Mas por que ele disse 100 filhos? Porque ele não conseguiu pensar uma coisa maior, né? A glória, a alegria, a realização naquela época era ter filhos. E essa mulher perdeu o marido e perdeu os dois filhos em terra estrangeira. Não tinha nada mais. Então ela diz, né, ditosa eu parti, é o que ela diz pra gente. Inclusive era assim que as pessoas se conheciam. A gente vê na narrativa que assim que Noemi chega na cidade, há uma comoção ali entre as mulheres, porque todo mundo conhecia. Né? Quando ela deixou a cidade, ela tinha posses, ela era alguém. E quando ela voltou agora, não tinha nada mais. Tinha perdido os dois filhos, o marido não ia poder mais casar. Já estava muito velho, então não tinha saída para ela. Ser uma viúva pobre, ferida de Deus. Na perspectiva do povo, na época, era assim mesmo. Se você não teve filhos, é porque Deus te feriu. E, de fato, se você acredita que Deus dirige tudo, e era a crença de Ruth, de um jeito ou de outro, Deus tinha a ver com aquilo. Ela não nega, de fato, a crença em Deus. Ela apenas diz que Deus a feriu. A gente não sabe se ela pensava que fez alguma coisa errada ou não. Ela nunca diz isso. Ou pelo menos a narrativa não se refere a respeito, né? Tem gente que às vezes sofre muito e se sente culpada. Ah, é por causa daquela coisa errada que eu fiz. Ou às vezes você não pensa isso, mas alguém pensa pra você. E até pode te dizer, né? Mas o fato é que essa mulher... ela se tornou amargurada, é o que ela diz no final da história. Ela se tornou amargurada. É claro que ela tinha uma visão ainda teísta das coisas. Diz o versículo 6 que em Moab, depois da morte dos filhos e do marido, ela se lembrou, ela ficou sabendo que o Senhor se lembrou do seu povo, dando-lhe pão. Então ela entendeu que Deus estava abençoando de novo a terra e ela retornou por causa disso. Ela não perdeu de todo a crença no Deus de Israel, senão ela não teria feito isso. Ela podia ter ficado lá com as noras, ela podia ter ficado com elas e tentado fazer a vida ali com outro Deus. A divindade era muito relacionada com a terra, né, com a região. Mas ela escutou, ó, Deus está abençoando o povo, o alimento está vindo. Então ela foi para lá, para aquela direção, mas o coração doendo. Então ela diz isso para essas... para suas noras, e elas dizem, vocês vão ficar aí, vocês não vão comigo não, porque não tem futuro para vocês lá, vocês são estrangeiras. Ela podia até ter dito, né, que pela lei elas o casamento delas com os israelitas era complicado. Olha o que ela diz no verso 13. A mim, me amarga o Senhor ter descarregado contra mim a sua mão. Então ela está curtindo uma deprê violenta. E a gente sempre, quando está sofrendo, a gente pergunta para Deus, né? Por quê? A culpa é sempre dele. Mas ela entendeu que Deus tinha alguma relação com aquilo. E ela manda as mulheres embora. Agora, todas as duas amavam muito a Noemi. E o que a Ruth diz é muito significativo. Ela era uma pagã, né? Moabita, a princípio. E ela foi ganha pelo testemunho da Ruth. Por que as duas se apegaram tanto a Noemi? Por que Ruth se apegou tanto a Noemi? Porque mesmo na amargura que ela estava sofrendo, que ela estava enfrentando, ela tinha algo para mostrar. Se ela fosse de fato uma mulher difícil, que descarrega suas próprias amarguras nos outros, ou que é perversa de alguma forma, ou que tivesse perdido completamente a crença em Deus, Ruth nunca diria: teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Faça-me o Senhor que bem lhe aprovesse, e outra coisa que não seja a morte me separar de ti. É claro que há uma demonstração de fidelidade muito grande da Ruth aqui, mas essa fidelidade não é gratuita. De algum modo, através da convivência com a família, a Ruth foi levada à fé no Deus de Israel. Ela não podia mais voltar para Moab e arrumar um casamento lá, mesmo que fosse mais fácil, e viver com seus próprios parentes em Moab, adorando o Deus de Moab. Então você não tem que ficar sempre sorrindo para você ganhar alguém para Jesus. Você tem que ser real. Você tem que ser autêntico. Se é para chorar, é para chorar. O Senhor me botou numa fria. Botou. Às vezes Deus bota a gente numa fria. Tá lá, você pode ler os Salmos, né? Nos Salmos você vê que de vez em quando o salmista diz isso. Hoje em dia, por causa do Evangelho da Prosperidade, é pecado, né? Você dizer. Se você confessar, você está atraindo mais mal ainda, né? Mas não é. Deus não é um pregador legalista de prosperidade, né? Como se você, porque você diz alguma coisa fora do eixo, então aquilo atrai imediatamente uma maldição para você. E não é assim que funciona. Mas o fato é que havia uma autenticidade na vida da Noemi. Ela não perdeu a fé em Deus, mas ela sofreu, e ela reconheceu que sofreu. E sofreu tanto que ela não queria ficar com ninguém mais, ela mandou as duas noras embora. Claro que tinha preocupação dela com as duas, com o futuro das duas, mas quando a gente sofre muito, também acontece isso, a gente tem a tendência de se isolar. Né? Então, quando ela chega em Belém, o que ela diz? Não me chameis Noemi, chamai-me Mara. Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Vejam que a imagem que ela tinha de si mesma até mudou. Porque o nome tinha esse significado, né, de abençoada, ditosa. Então ela, Noemi. Então ela não podia nem ouvir mais esse nome antigo. Né? Ela ficou tão, a identidade dela ficou tão associada com aquele sofrimento que ela pediu outro nome. Não, não me chama mais de Noemi, agora meu nome é Mara. Quer dizer, você sofrer ao ponto de usar um nome para descrever isso é porque o sofrimento é muito profundo, não é superficial. Né? Você pode passar por uma situação difícil e reclamar da situação, mas se você chegar ao ponto de se identificar a partir daquele sofrimento, então a coisa foi profunda. Foi profundo. Isso acontece de muitas formas na nossa vida, né? Às vezes na escola, por exemplo, de tanto ser perseguido pelos colegas, você assume a identidade, ou então no trabalho, ou então dentro da família, por causa de alguma coisa que alguém diz, ou às vezes por causa de uma tragédia da sua vida. De repente você, na sua profissão particular, você nunca deu certo. E você pode começar a enxergar você mesmo a partir disso. O fato é que o sofrimento é uma coisa que tem um impacto na nossa identidade, inclusive. Não é só uma coisa que a gente passa por aqui. Agora, tem um consolo aqui. Mas a Noemi, apesar de a gente perceber que ela tinha fé em Deus ainda, mesmo depois daquele sofrimento todo, ela ainda dizia que ela era pobre, né? Ela diz: ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. O que que Ruth conseguia ver da sua situação naquele momento? Só desgraça, sofrimento. Deus não estava com ela mais. Ela foi oprimida por Deus. Mas ela não conseguia ver ainda, mas tinha um consolo com ela, não é verdade? Qual que era o consolo que já foi dado junto com o sofrimento para Noemi? Era a Ruth. Ela ainda não sabia o que a Ruth significava, mas estava lá. Né? A demonstração do que Deus podia fazer através dela já tinha sido dada. Né? O consolo foi dado ali quando a Ruth disse: não te deixo de jeito nenhum, eu vou ficar aqui com você até você morrer. Então, de fato, eu imagino a Noemi voltando e talvez não sabendo exatamente porquê, se sentindo um pouco confortada com a presença de Ruth,

E vejam que Boaz já estava informado, né, a respeito. Né? Ele perguntou quem era a moça, ele ficou interessado e de repente descobriu que era a tal moça, que todo mundo falava na vila, né? Todo mundo falava sobre ela, de como ela tinha feito bem para a família de Noemi e a própria Noemi, e da sua conversão. Ela abandonou os deuses, abandonou a família e se tornou parte da comunidade de Israel. Então isso chamou a atenção de Boaz, provavelmente além da beleza dela. Mas o que nós temos aqui é uma situação casual, não foi planejado, né? Noemi não mandou Ruth diretamente para a terra de um resgatador para conseguir alguma coisa. Mas a Ruth, a Noemi não era boba, né? Quando ela ouviu a narração toda da Ruth, ela disse: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Por que os mortos? Por causa da memória do Elimeleque e do marido de Ruth, né? Porque a memória, por causa do costume da época, a memória de um homem que morria era mantida pela mulher quando essa se casava com um resgatador, no caso, né? Era o costume de Israel na época. Então, os filhos que que essa mulher tivesse com o novo marido seriam nomeados como filhos do falecido. Era o costume, era esse. Acho que vocês já ouviram falar isso, né? Disso, né? O casamento levirato, né? Então, na hora, Noemi já entendeu o que estava acontecendo e já deu graças a Deus. A gente vê de novo que a fé dela estava viva, né? Então, aí é claro que ela agiu em cima disso. Ela não ficou parada. Ela tomou a providência. Falou: não, continua firme lá no terreno do Boaz, que alguma coisa pode vir daí, né? Deus abriu uma porta e ela se esforçou para entrar. Agora vejam só, capítulo 3, verso 1. Vamos ler daí para frente. Disse-lhe Noemi, a sua sogra: Minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Então, apesar da sua amargura, Ruth não queria com isso que os outros fossem amargos também, né? O que que ela tinha dito lá no capítulo 1 para as mulheres? O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. É claro que velha, sozinha, ela precisaria muito da ajuda daquelas duas mulheres. Mas ela sabia que se as duas mulheres fossem com ela para Israel, não existia futuro para ela. O que ela disse? Vão embora, cada um de vocês volta para sua terra, se casa, seja feliz. Em nenhum momento ela pensou em se aproveitar de Ruth, ou de Orfa. Em nenhum momento. Ela realmente mandou embora e falou: sejam bem-aventuradas, cada uma com seu marido na sua terra. E agora a gente vê, por causa disso, a gente sabe que aqui em 3:1 existe algo autêntico. De fato, Noemi estava interessada na felicidade de Ruth, quando ela diz: Não hei de buscar-te um lar para que sejas feliz? Quer dizer, já que Ruth tinha vindo com ela e arriscado tudo, ela falou: Não, eu tenho que achar uma saída para você também. Parece que quando ela falou Mara, é como quem diz mesmo, não tem nada para te oferecer e parece que a bênção do Senhor não vai estar aqui, né? Ela estava pensando, não era só tadinha de mim, mas ela estava pensando no bem da Ruth. Pensou também nas duas. É. Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estivesse um dos nossos parentes, eis que essa noite a limpará a cevada na eira. Banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce à eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás e te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: Tudo quanto me disseres farei. Então foi para ele e fez conforme tudo que sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então deitou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse ele: Quem és tu? Ela respondeu: Sou Ruth, sua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última, benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que sou resgatador, mas há ainda outro resgatador mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não te apraz resgatar-te, eu farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitado a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ela disse: Não se saiba que veio mulher a ele. Ele disse: Disse mais: Dá-me o manto que tem sobre ti e segura-o. Ela o segurou, e ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs às costas. E então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: Como te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera, e disse ainda: Essas 6 medidas de cevada ele mas deu e me disse: Não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: Espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver esse caso ainda hoje. Então a gente vê que Noemi realmente tomou providências sérias a respeito, né? Enviou Ruth para lá e com isso ela praticamente casou os dois, né? E a Alessandra também já casou muita gente, né, Alessandra? Cadê ela? Mas tem uma coisa aqui importante, né? É um princípio até que a gente aprendeu no Labri. É que a gente precisa andar em cima do que Deus está fazendo. A gente não pode criar as coisas do nada, né? Mas a gente pode trabalhar em cima do que Deus fez. Em Gênesis a gente vê que Deus trabalhou 6 dias, plantou um jardim, e depois ele colocou o homem para trabalhar também 6 dias e descansar no 7º em um jardim. Então o nosso trabalho, é por isso que a gente descansa no 7º dia. É porque nesse descanso a gente reconhece que o nosso trabalho é dependente do trabalho de Deus. É por isso que no deserto Deus dizia que o povo podia recolher o maná durante os 6 dias. E no 6º dia eles deviam recolher maná para o 7º, mas no 7º eles não deviam recolher. Aí quando o povo tentou recolher no 7º, o que Deus disse? Não é para recolher, não vai dar certo. No 6º dia Deus dá maná dobrado para vocês poderem dormir no 7º dia, descansar no 7º dia, para vocês não se preocuparem. E com isso Deus deu essa lição para Israel, que a gente precisa trabalhar em cima do que Deus está fazendo. E quando a gente está numa situação de sofrimento, é o que a gente tem que fazer também. Não adianta escolher, como está lá em Eclesiastes, né? Ele avisa. No momento de dificuldade, de tensão, de perigo, de risco, a gente não pode se desesperar e praticar perversidade para garantir o futuro. A gente tem que seguir os mandamentos de Deus e temer o Senhor naquela situação. E a gente vê que ela agiu corretamente, né? Ela não tentou fazer uma politicagem ou forçar Ruth sobre qualquer pessoa da cidade, simplesmente para se garantir financeiramente. Ela deixou na mão de Deus e esperou. E ela viu que Deus abriu a porta. E quando Deus abriu a porta, ela entrou, né? Ela não maquinou o encontro inicial, né, com Boaz. Aquilo aconteceu. Mas depois que aconteceu, aí em cima do que Deus já tinha feito, é que ela trabalhou para poder mudar aquela situação de amargura, né? Isso é muito claro em Eclesiastes. Depois os irmãos podem ler novamente. Bom, então o que acontece depois? Capítulo 4. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. E eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ó, fulano, chega-te aqui e assenta-te. E ele se virou e assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compre-a na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata-a. Se não, declara-mo para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de você. É porque o primeiro tinha direitos por causa de parentesco, de comprar a terra, né? Era uma responsabilidade, na verdade. Quando alguém estava muito pobre, em situação difícil, havia esse tipo de obrigação, de acordo com o parentesco, de alguém que estivesse próximo e tivesse recursos, comprar a terra daquela pessoa para que ela tivesse recursos para sobreviver, e no futuro a terra voltaria, por causa da questão do jubileu e tal, né? Então tinha que ser um parente, tinha que ser alguém perto para a terra continuar na família. Por isso tinha essa ordem, né, do resgate. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, pois eu não poderei fazê-lo. É porque, no caso, ela teria que ficar responsável por cuidar das mulheres, né? Das duas mulheres. E ele só falou isso depois. Mas foi um recurso que ele usou para criar uma reação rápida e ficar com a terra, né? E a mulher. Este era outrora o costume em Israel quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. E assim se confirmava o negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu. E tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malon. Também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malon, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que esse nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta de sua cidade. Disso sois hoje testemunhas. Então é o levirato, né? O que estava envolvido aqui era um casamento de levirato e havia essa questão do parentesco. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça essa mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Seja tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Agora preste atenção, verso 14. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não te deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será o restaurador de tua vida e o consolador da tua velhice. Pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que sete filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. E chamaram Obed. Esse é o pai de Jessé, pai de Davi. O que nós temos aqui, gente? De quem era o filho? Era da Ruth, não é? Mas o que diz o final aí, o verso 17? A Noemi nasceu um filho. Isso é muito significativo, porque o título do livro é Ruth. Mas o livro é efetivamente sobre Noemi. Claro que tem essa história do resgate. Boaz é importante de forma tipológica, né? Ele é importante por isso. A narrativa é importante porque nos dá uma genealogia para Davi, que falta em outros lugares, então é importante. É importante porque fala algo sobre o estrangeiro que Deus usou ali, e tinha um significado na pregação de Israel, que tinha uma tendência nacionalista. É claro que a Ruth é importante como uma mulher que foi tão fiel e se converteu ali à fé de Israel. Mas a grande trama aqui é a história de Noemi, na verdade. Porque Noemi é que passa por uma tragédia. Noemi perde o marido, perde os dois filhos em terra estranha, chega amargurada na cidade dela. E ela diz no início do texto, está lá no capítulo 1, que ela era muito velha e não podia mais ter filhos. Né? Isso está lá no capítulo 1. Quer dizer, não tinha esperança mais para ela, não tinha saída. A tragédia foi completa. Mas agora a gente chega no final do texto, o autor diz que esse filho que nasceu seria o restaurador da vida e o consolador da velhice de Noemi. Então, esse filho que nasceu do relacionamento foi uma bênção, em primeiro lugar, aqui, para a própria Noemi. Agora, tem uma coisa intrigante aqui no versículo 15. É a última declaração do versículo 15. O que está escrito aí, gente? Ela tinha melhor do que sete filhos. Gente, ela tinha perdido o marido, tinha perdido os dois filhos, não podia ter mais filho nem neto. Por isso a vida dela tinha sido arruinada. Ela ainda tinha terras, né? Mas a vida foi arruinada porque não tinha descendência. E descendência era tudo. O livro termina com a genealogia. Descendência era tudo. Então, gente, Noemi não tinha nada. Mas ela tinha Ruth. Só que ela não sabia o que ela tinha. Talvez ela se sentisse muito feliz em Moab com filhos, né? Filhos de ou netos, né? Com os dois filhos e com os netos. Mas de acordo com a interpretação das mulheres lá em Belém, o que ela tinha quando ela já tinha perdido tudo em Belém valia mais do que sete filhos. O que esse número sete representa? Todo mundo sabe. Não. O completo, não é isso? A plenitude? O que Noemi descobre no fim da vida é que quando ela achava que ela não tinha nada, ela já tinha tudo. Só que ela não tinha olhos para ver isso. Ela não sabia que ela já tinha. Mas ela de fato tinha. Enquanto ela estava dizendo que ela era amarga, porque Deus tinha dado a dor para ela, o sofrimento, o consolo já estava do lado dela. Vocês lembram que eu falei algo a respeito disso ontem? Que Deus dá as dores e dá o consolo junto. O problema é que, normalmente, a gente, mesmo tendo fé em Deus, a gente só vê a dor. Ao ponto de a gente se identificar com ela e dizer, não, é Mara, meu nome agora não é mais Noemi, meu nome é Mara, minha vida está uma miséria. E às vezes está mesmo, é claro que a vida dela estava uma miséria, ninguém vai diminuir isso, né? Ela sofreu muito com as perdas, mas Deus estava ali, Deus estava do lado dela, no último lugar que ela poderia imaginar, uma moabita. Alguém queria descendência em Israel, assim como Deus tinha prometido para Abraão, né? Queria ser parte da descendência que Deus tinha prometido, que ia abençoar, né, todas as nações. Por isso tinha que ter filho, porque a bênção de Deus estava na descendência, né? Isso está lá de Abraão. Então, o que que você... Ela podia ter imaginado isso, né? Por mais que Ruth seja boa, seja uma boa nora, o que que essa mulher significa? Uma moabita. Não significaria nada. Mas não, diz aqui o texto que ela era melhor do que sete filhos. E o filho dela, no final das contas, Noemi descobriu. O filho dela foi o filho da própria Noemi. E de onde, e quem saiu daí, né? Verso 18 em diante. São essas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Minadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Jessé gerou a Davi. Então, gente, nós vamos orar a respeito, mas o que eu queria que você colocasse diante do Senhor, que você pensasse a respeito? É que, na verdade, gente, a gente precisa curtir, entre aspas, os sofrimentos que vêm mesmo da mão de Deus, muitas vezes. Estou dizendo que a gente não vai orar, não vai pedir para sair. Claro que a gente vai pedir para sair, né? A Bíblia diz, a gente acabou de ler nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados que choram, que serão consolados. A gente tem que querer consolo mesmo, não está errado, né? Se tem uma ação demoníaca, a gente tem que repreender e pedir a Deus para tirar. Né? Se tem algum tipo de sofrimento, a gente pode chorar e pedir para Deus dar uma solução. Isso não é problema. Mas enquanto a gente está na situação, a gente tem que enfrentar muitas vezes. E não é errado, não é pecado você chorar na situação. Você dizer que você está mesmo numa pior. Às vezes você está na pior. É a adversidade, nós vimos lá, Eclesiastes, né? Mas tem algo para a gente aprender aqui com Noemi. Primeiro, do comportamento dela, né? Ela não perdeu a fé no meio do sofrimento e não perdeu a vontade de ajudar os outros no meio do sofrimento. Se ela não quisesse ajudar a Ruth, ela mesma nunca ia ser feliz. Se ela não deixou que a amargura destruísse a relação dela com os outros, com quem estava perto. Se ela não deixou nem o relacionamento dela com Deus. A gente precisa aprender, e não é fácil, aprender a sofrer, a curtir o que é para sofrer, mas a gente não pode se desesperar. Você não pode perder o temor de Deus e o amor pelo outro. Mas o mais importante aqui não é o comportamento de Noemi, não. É o que Deus fez. Isso é a outra coisa essencial que a gente precisa aprender. É agradecer a Deus pelo que a gente tem agora. Eu temo que na maior parte das vezes, quando a gente está sofrendo, a gente sempre acha que a gente não tem nada. E às vezes a gente despreza o que Deus nos deu e não sabe que o que Deus nos deu é suficiente. De repente, o que você não tem vale mais do que 7 filhos. De repente, o que você tem é tão importante, tão essencial, que você tinha que perder o que você tinha antes para você aprender a reconhecer o que Deus te deu e para você desfrutar do que Deus te deu. Se a gente fosse ilustrar agora, para a gente curtir as velhinhas, a gente precisava realmente ficar sem luz. E às vezes o que a gente precisa é isso, é perder um monte de coisa para a gente olhar para o lado e descobrir que o que a gente tinha de mais valioso já estava ali. E a gente não tinha era olhos para ver. Por isso, inclusive na situação de sofrimento, gente, a disciplina da felicidade é a ação de graça. Porque só com o exercício da ação de graças a gente aprende a ver aquilo que Deus já deu pra gente. Ao invés de só chorar aquilo que Deus tirou da gente. Nossa, você falou um negócio assim, foi em cima mesmo. Eu tô lembrando uma situação que eu vi, que quando a gente pede a Deus um pão, pra nossa miopia, uma pedra, né? A gente pediu pra Deus um pão, ele não vai dar outra coisa, só que a gente precisa pedir a Deus entendimento, porque se Ele sabe melhor o que é melhor para a gente está achando que isso é sofrimento, que isso dói, que isso é ruim, a gente precisa entender o propósito dele, porque a alegria, às vezes, vem brotando de sofrimento, né? Beleza, precisas, que Isaías fala, né? A gente é o tempo, né? Precisa de entender a alegria por causa da tristeza, né? Sim. A gente não é alegria por alegria. Queria só uma pequena curiosidade, é que a gente visualizar a soberania de Deus em toda essa história, a gente vê essa história sendo preparada muito antes do que qualquer um aí pudesse imaginar. Sim. Porque Boaz era filho de Raab, também uma estrangeira. Então a gente, ele entendia muito bem o que, que era cuidar de uma estrangeira, porque a mãe dele era estrangeira. Então, a gente vê todo esse processo aí como cuidado de Deus planejado minuciosamente, controlado minuciosamente para resgatar a vida do Noemi, do Ruth e honrar até os falecidos aí. É algo completamente estrondoso ver esse controle de Deus sobre a situação. Vamos orar, gente? Isso. Um pensamento que veio muito forte, né? Nos últimos tempos, assim, pra mim, que a nossa visão, nosso ideal hoje de felicidade é muito assim, você ter controle da situação. Você ter um bom emprego, ter uma carreira. E ter, assim, você ser autônomo, independente, com um desejo legítimo, um animal, humano, um ser humano. Mas que Deus está preocupado em fazer pessoas semelhantes a Jesus. Assim, Deus não está muito preocupado em dar pra gente assim, essa autonomia. Serve da gente o caráter do filho dele. E o caminho para ele trilhar isso às vezes passa pelo sofrimento. Né? Às vezes passa pela dor. Porque Deus não quer ver muito o Rodolfo próspero, tendo tudo que ele quer. Deus quer ver Jesus. Né? Ele sabe que isso é que importa. Né? É necessário que ele cresça e eu diminua. É verdade. Né? É como o pai mesmo, né? O pai não vai dar tudo ao seu filho. Mesmo ele podendo, né? pai sábio, ele não vai ficar sem dinheiro. O filho vai ter que aprender a valorizar, a momentos que ele vai dar, momentos que ele vai abater, É, agora a gente, Deus se preocupa também com a nossa, com o consolo, né, gente? Que é o que a gente viu ali, né? Na verdade, a gente fica até pensando que Deus não deu, mas Ele deu. Mesmo naquele caso ali, na verdade, Deus, Ele deu e a Noemi não viu. Esse é o ponto. E acho que a gente precisa ter isso, aprender a ver isso, né? Reconhecer isso na nossa vida. O tanto de coisas que Deus nos dá e continua dando. E a gente fica só olhando o que Ele está tirando. Mas Ele tira uma coisa para dar outra, né? E a gente precisa ficar com as mãos abertas, né, para receber. Vamos orar então? Alguém pode orar para nós? Respeito.